a guerra continua. Periferia, policiais e bandidos. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. Clima tenso, periferia, sofrimento. Se ouve tiro, gritos, mortes a cada momento. Só Deus é testemunha desse tormento. Não é cena de novela, nem tem final feliz. A guerra é real, história sem fim. A cada dia um episódio de tragédia. A cada dia sepultado mais um mano na favela. Agora eu te pergunto se há motivo pra sorrir. Acabaram com a paz, só deixaram as guerras. Queimaram as luzes, acenderam as velas. É dor e agonia. Jogaram o sofrimento na periferia. A minha revolta cresce, a minha mente fortalece. Agressivo nas palavras pra mostrar o que acontece. Se é pra multiplicar, minha intenção é somar. Tá na hora de fazer esse Brasil mudar. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. A guerra continua nas ruas, policiais e bandidos trocam tiros com calibre pesado. Essa porra morre inocente e ocupado. Irmão matando irmão, sem dever, é sem chance. Só resta derramamento de sangue. O povo é exprimido entre gangues rivais. Blá, blá, quem mata mais ganha manchete em jornais. Aqui assim a violência não para. O mundo é uma jaula aonde só sobrevive o mais forte. Na volta para casa, trabalhador é espancado até a morte. A notícia é divulgada e distorcida na televisão. Ladrão de beijo e cinza, outra chacina no boteco da esquina. Tristeza e agonia para muitas famílias. Acordo todo dia com barulho de tiro. O conflito aqui começa cedo. Um maluco de joelhos pedindo por favor. Clique, cleque, boom. Seus miolos são espalhados pelo chão. É o fim de uma vida, mas um irmão entra na fila e espera vários dias para ser enterrado. Os cemitérios estão lotados. Estão lotados. Os cemitérios estão lotados. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. A guerra continua, soldados armados de tarja preta e roupa escura. Não queremos mais, é só dor e agonia. Pedimos SOS pra periferia. O tempo passa e eu fico pensando, porque a vida nos traz tanto sofrimento, tanta gente morrendo. Nessa vida decadente é um holocausto total. Morte, chacinas, rebeliões em nível nacional. A periferia chora lágrimas de sangue. Fico a imaginar quando isso vai mudar. Eu vim aqui sem blá blá blá, eu tô aqui sem ratatá. É só ideia forte pra somar. Aqui é Mano Wilson, sangue quente. Olho por olho, dente por dente. Eu vou invadir a sua mente por algum segundo. Eu vou te mostrar como é o verdadeiro submundo. Por aqui a guerra e o crime andam lado a lado. Mas eu te falo, não tem felicidade. O futuro é o caixão apodrecer atrás das grades. Fatalidade, retrato da vida selvagem. Eu vou me esquivando das bombas, das balas perdidas. Eu vou me levantando, pelo amor negou. Leva a favela no peito. É nós que fala o que pensa, que faz a diferença. Tamo juntos lado a lado na mesma frequência. Se é pra somar, se é pra ficar, FDR, vamos lá. A guerra continua.